Papa Romeo Alfa, Golf Charlie, boa noite. Para a chegada Marida, presente, Luana Pro de Duna. Desça para 4 mil pés sem restrições, ajustado no 092. Trip 5464, contato radar na decolagem, saída Puca, nível 190. Vendo para o 190, Trip 5464. Autorizado decolar, pista no zero. Pista no 00 graus, 1 no nosso. Beleza, decolar, pista no zero, volume 01. Gol no 884, boa noite. Para a chegada Mari da presente, voo Iduna, desça para o nível 050. 050, direto Duna, voo no 884. Mike, Eco Delta. Controle Trip 5464, gentileza, solicita voar na Pro de Aracaju. Guarde com geração. Salvador, agora no 273, pronto para o táxi, 70-3-5. 273, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, Tojuno, no 8-9-5, ajuste 1-0-2, bom voo. Táxi via Índia, quando lá 18-9-5, atuando, 2-9-2-7-3, agora. Autorizado pouso na cabeceira 1-7, 1-centena, 1-1, nosso, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Zero três, sinal de 5 milhas, tem bastante travado. Avistado, formação de tráfego, helicóptero pousando na cabeceira 1-7. Autorizado toque remetida, pista 1-0, 1-0-0 graus, 1-1 nosso. Olimpo 03, cheque baixado e travado. Assistente do tráfego, autorizado o pouso, o toque remete, está com o trem baixado e travado, Olimpo 03. Ciente. 884, reduz a velocidade para 230 mais. 230 mais, 184. Controle, volume 01. Volume 01, no contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. Israel 360, 601. Foi Leda, no 601? Foi Leda. 601. Eco Delta, livre táxi, vamos estacionar a frequência livre. Trip 5464, da presente, foi Aracaju. Mando na Pro de Aracaju, Trip 5464. Uhum. Chanel 6201, não autorizado a linha e manter. Autorizado a linha e manter, pistão no zero, Chanel 6201. Salvador, boa tarde, vou no 273, ponto 0 no zero, pronto, com o número 2. Boa tarde, mantém o posto de espera. Mantém. Papa Romeo Alfa, Golf Charlie para o localizador, direita 050. Direita 050, Alfa 050. 3, perna do vento, mantendo meu pés. Tocou e remeteu os 4-5, curvando à esquerda. Esse é seu critério, 1-1000 ou 1-5-0-0 pés, chame pronto para gerar base. Mantendo meu pé, chamará pronto para base, Olimpo 03. Poxa, né? 6201, pista livre. Autorizado a decolar, 1-0-0 graus, 1-0-1. Autorizado a decolagem, pista 1-0, Xanero 6201. Autorizado a linha e manter. A linha manter 1-0, 2-7. Olimpo 03, mantenha a perna do vento, aguarde para girar base. Será a perna do vento, 03. Qual o meu Alfa Golf Charlie, condições de manter 230 nós até mais próximo do, né? Afirmo, 230. Enche, mantém. Mais um Golf indicada? 1-0. Reduza para mínima limpa. Hoje se vai usar a Globo. Xanair 6201, decolou os 4-6, chame o controle em 1-2-0 decimal 8. Controle 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Xanair 6201, decolado na Dael, passa 1400. Xanair 6201, boa noite, contato radar, saída da Dael, nível 360. Nível 360, tem referências visuais, pode voar direto da Dael? Autorizado. Direto da Dael, 6201. Alugou 1940, para táxi 190, bordo 3:50, alterna galera. 940, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-2, bom voo. Bate Índia 9-95, autorizado. Gire base agora, Olimpos. Girando base agora, 03. Gol no 273, corrija o nível autorizado para o 340. 340. 340, aguarda para decolar. Vai. 050 para 2000 pés, rumo Nordeste, Charlie 25 Alfa. Gol no 601, chame Recife, 12545, alterna 12685. Decolagem 1-0, vou no 2-7-3. Reduza para 2-0-0 mais. Boa noite, 8-4, é sobre modulado. Reduza a velocidade para 2-0-0 mais. 2-0-0 mais, boa noite, 8-4, ainda descendo para 0-5-0. Isso para 4.000 pés, ajustado no 0-2. 4.000 com 1.002, com 8-4. Gol no 884 para sequenciamento, curva esquerda na proa 0-5, limitado por 1-0 milhas nessa proa. Esquerda 0-5, gol no 884. Autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-1-9. Autorizado pouso, Olimpo 03. Gol no 273, decolou 50, chame o controle em 120, décimo 8. 08, boa. Controle Salvador, boa tarde, Bono 273, no perfil Andael, na Cisco. Bono 273, boa tarde, contato radar, Serra Andael, nível 340. 340, 273. Patango Lima, Zulu Golf, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporta no localizador. Descendo para 2000, reportará no localizador, autorizado LS X-Ray, Zulu Golf. 1884, desça para 3000 pés. 3000, boa noite, 84. Interceptando LS o Alpha Golf Charlie. Alpha Golf Charlie, chame torre 11895, bom pouso. Salvador, o Alpha Golf Charlie. Papá Romeu, Alpha Golf Charlie, continua a aproximação, cheque o trem mais travado. A gente checará, está bastante travado, solicita, se possível, estar presente, alternar para 17. Propõe então o cancelamento do plano instrumentos. Isso, afirmo. Plano de voo instrumentos cancelado ao 51, prossiga sobre regras de voo visual. Reporte de base para final pela direita, pistão 7, ajuste de altímetro 1012. Gente, 1012, já está de base, formará girando final. Olimpo 03, no solo 51. Autorizado a liberar a direita na Eco, reporte na Delta para o cruzamento. Liberar a direita, na Delta para cruzamento. 1940, autorizado a alinhar e manter. Lima 6, 940. Estou no localizador Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, torre 11895. Mas ele está com a capital. Oi, Salvador, Papatango Lima Zulu Golf. Papatango Lima Zulu Golf, chame passando o Simbra. É, portará, então está reposando no 7 de torcida. Poderia confirmar o vento para o Alpha Golf Charlie? Vento 100 graus, 11 nosso. Vento. 2685, Xanero 6201, obrigado, boa noite. Boa noite. IP 5464, chame Recife na frequência 126, correção 125 decimal 45. 2545, 35464, até daqui a pouco. É. Voo no 940, autorizado a decolar, 100 graus, 119. Da decolagem 109, 40. Olimpo 03, autorizado cruzamento por parte militar. Autorizado cruzamento por parte militar. Disponha, boa noite. Papa Romeu Alfa Golf Charlie, no solo 54, confirma o local de estacionamento. Aerostar. Gente, um autorizado 180 graus e backtrack, libera a primeira direita na Papá para Aerostar. Na esquerda, primeira esquerda após o backtrack. Lima Zulu Golf, cheque o trem. É, bastante checado, pousar 9-10, né, tá? Autorizado pouso, pista 1-0, 1-0-0 graus, 1-0. Autorizado pouso 1-0, Lima Zulu Golf. Ei, Salvador, boa noite, Gol 1834, final da 10. 884, continue a aproximação, chame final normal. Controle Gol, Gol 9040, decola na 64. Gol 9040, boa noite, contato radar vigilância. Radar vigilância, amplia direto bridge. Obrigado, Leda, da presente. Valeu, 9040. Gol 1273, chame Recife em 12545, alternando 12685. 2545, 2085, 273. Solo 57, libera a direita na Delta, chame o solo em 1219, Papatango Lima, Zulu Golf. Gol no 884, check trem. Baixar checado, gol no 884. Pista livre, autorizado pouso, 100 graus, 109. Livre pouso, 10, gol no 884. E repórter da Juliette, vai para o pátio 3, confirme. Quem pode prosseguir, Alfa Juliette, parte principal e repórter na Lima, para ingresso. Hoje pela Alfa Juliette, parte principal e repórter na Lima, para No 884, no solo 59, libera a direita, solo 219, desse solo 9. 219, boa. Papatango Yankee, Delta Charlie, boa tarde, prossiga. E Juliette, reporta através do portal 62, Lima, Zulu Golf. Livre a Juliette. Juliette, em Pantanal, Falcão, 612 já. Papa Bianchi, Papa Charlie, ciente, acione código 0123. Salvador, voo no 844, aqui pra cá. Voo 1884, autorizado via Alfa e Juliette, portão 02. 02 via Alfa e Juliette, no 884. Limas Ulugu, foi autorizado a cruzar o pátio principal após ingresso na Lima. Na Lima, chama a torre na frequência 118.95 para prosseguir contato em Limas Ulugu. Decimal 45, alternando no 2685. 776, boa noite, para a chegada a Mari, vou ir na proa de TAP, desça e mantenha o 050. Frequência livre. Charlie, confirme. Gente, aborte através do parque de Pituaçu, Yankee Data Charlie. Salvador, boa noite, Rota 3197, solicita Galeão 360. Rota 3197, boa noite, Galeão 360, tem aprovado, informação em curso é a Sierra, o senhor está pronto para cópia? Antes, se eu consigo, por favor. Rota 3197, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Aprozulu 10 até ESMAP, após direto posição Lúvido, após direto Barbacena, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da EL, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5555 da 3197. Aqui, senhor autorizado, aeroporto Galeão, nível 360, Translu 10, SMAP, Lúvido, direto para a bacena, pistão no zero, decolagem com curva à direita, perfil Israel Leda Bridge. Controle Salvador no 208 e o transponder é 5555, da 3197. Protegimento correto, da 3197, no portão 5, chame para o foro pushback, acionamento, chame. Portada pronta. Desça para 3 mil pés, ajustado no 02. 3 mil, 02, Daniel. Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Tchá. Está passando através do Parque de Tuaçu. Gente, chame a Torre Salvador em 11895. Graças. Salvador, é o Papatango, Yankee Delta Charlie, boa tarde. Boa tarde, comandante, prossiga. Ok, amigo, passou o Parque do Iguaçu, a intenção é seguir direto para o Pacto da Aerostata. Gente, está autorizada a aproximação, chame na final, vento 100 graus, 089, Yankee Delta Charlie. Valeu. Boa noite, para a chegada Mário Vina Pro de TAP, desça para 4 mil pés, sem restrições, ajustado no 0 no 2. A Pro de TAP, autorizada até 4 mil pés, sem restrições, 2. No 776, desça para 2 mil pés, autorizado LS, X-Ray, pistão 0, reportando o localizador. 2 mil, autorizado o X-Ray, reportando o localizador, 76. Maria, Viac Delta Charlie. Charlie, graças a Deus, boa noite. Boa noite. Complete final, chame Torre, 102295, vou pousar. 205. Torre, boa noite, gol no 776. Autorizado pouso na 1-0, 1-0-0 graus, 0-9-9. Pouso, pistão na 0, 7-6. direita, 219, obrigado. No 2, autorizado LS, sexo 8, estando 0, reporta estabilizado. Para 2010, ajustado no 0, no 2, reportará estabilizado LS, sexo 8, estando 0, reportará 2010. Salvador, gol 1776, boa noite. 776, boa noite, motorizada via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, parou 4, gol 1776. São 3662, aciona a identificação. Copiado, Mike Eco Bravo, por gentileza, senhor Cheque, o seu rádio, eu estou... Tá, 3/5, ok? Dificuldade com entendimento. Eu tenho 080 aprovado para Sierra Bravo Juliette Delta, Delta Informação em curso Sierra, senhor. Confirme o pátio de desencontro de pista de energia do colar. A do pátio 5, pistão do 7, decola, pronto, cópia. Mike Eco Bravo autorizado para Sierra Bravo Juliette Delta via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 080, decola da pistão no 7, primeira curva à direita, subida coral, controle 120.8, aciona 5561, Papatango Mike Eco Bravo. No contagiamento correto, Mike Eco Bravo, qual POB? 02 a bordo, ciente, acionamento táxi, decolagem do pátio 5, chame torre, frequência 118.95, Mike Eco Bravo, tem um bom voo. Boa noite, desça e mantenha 5 mil pés na chegada Mari. Tomando a ponte Mari para interceptar a chegada. 1012-1012. do localizador Força Aérea 2526. Chame a torre no 186, Força Aérea 2. Correndo. Chame a torre no 895, SAB 2526. 118-9526. Mantenha a Prodmari interceptando a Star 3662. O 3662 está autorizado estar. Baixar travado, esse 3. Livre pushback acionamento, senhor. Chame pronto do táxi. Chamar alta, 3197. 090 grau 099. 10-6, Mari, vai interceptar Star. Por gentileza, confirme o tráfego, me chamou o solo? Gente, Mike Eco Bravo, por gentileza, a frequência agora 118.95. Do pátio 5 para acionamento, táxi e decolagem, a frequência 118.95, senhor. Agora 5/5, senhor. Os 3-1, libere a esquerda para o pátio militar, Força Aérea 2526. Esquerda para o pátio militar 2526. Confirme. taxa não tá no ingresso, mas que é cobrado. Autorizado 2010, 1012, acusa no localizador. 2010, 1012, acusa no localizador, tá? 3662. Alerta 3197, solicitando táxi, TOB 159, Altena Campinas, com 3 horas e 40. Suno 59, 3 e 40 copiado, então 3197, táxi aprovado à frente e via Índia até o ponto de espera pista 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chama em torno de 118, decimal 95, então 3197, tem um bom voo. Ok, senhor, via Índia, 1895 a torre, agora 1012, obrigado, bom trabalho, tá 3197. Salve Salvador, voo 1885. Voo 1885 para Guarulhos, eu tenho o nível 360 aprovado, informação em curso Sierra. Aprovava da Eule da Bridge, 1 minuto para cópia no 885. Aguarda na sexta, 885. Alinha e mantém o 97, não cruze não, alinha e mantém. Torre, boa noite, eu tá 3197, pronto, espera, pista no zero, pronto. 3197, alinha decola, 090 grau, 097. Alinha decola, pista no zero, tá 3197. 885, pronto para cópia? Pronto. Voo 1885 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5021 no Gol no 885. Sente autorizado 360, Guarulhos, da El, Leda, Bridge, peso 16 até para o hotel do Lula, direto do Trive, e segue a rota conforme o plano de voo. Decolada 10, primeira curva à direita, controle 1208 e o transponder 5021. 5021, cotejamento correto, voo 85, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Camará, 885. Thank you. localizando no LS, tá 3662. Chame Torre 1985, 3662. 1985, 3662. 1858, 2000 pés, autorizado a sinal no zero. 2000, informa estabilizada, tá 3858. Tan 3197, decolou os 37, chama o controle 120 decimal 8. Controle 1208, 3197. Salvador, Tan 3662, passando esse ano, baixar travado. Autorizado pouso 090 grau 089, Tan 3662. Autorizado pouso 90, Tan 3662. 3197. Mantenha a posição. Primeira posição, mantenha a posição. Pode voar Dael? Autorizado Dael. Dael na proa, 3197. Alô, 1613, boa noite, gente da terra.